Uma mão na saída de uma apresentação que nós fomos fazer lá em São Paulo. Na hora que eu tava descendo do palco, uma mina colou na minha direção com um papel e falou assim: ô Douglas, você pode assinar aqui nesse papel pra mim, por favor? Aí eu, na maior humildade: fulana de tal, que Deus te abençoe, atenciosamente, Douglas, realidade cruel. Aí ela virou assim e falou assim: nossa, que legal, importante que vocês sempre colocam nos autógrafos, nas músicas, a palavra do Senhor, mas não é em vão? Eu falei: não, eu não tenho esse pensamento, não falo o nome do Santo Senhor em vão, jamais. A ideia sempre é passar algo de positivo, tá ligado? Ah, mas... E quando vocês falam de polícia, de tiros, moleque fumando, bandidagem, criminalidade, cadeia, rua, essas coisas aí, morte, vocês não estão confundindo? Também não estão confundindo a cabeça dos moleque? Falei: não, a intenção não é essa. Muito pelo contrário, nós falamos o que há de pior na periferia, o que há de cruel na periferia, que é pros moleque não se envolver, justamente por isso. Entendeu? Nós mostramos o perigo para que as pessoas fiquem conscientes de que o perigo existe, é verdadeiro, e que façam o seu caminho, que trilhem seu caminho, façam do seu caminho a sua própria escolha, tá ligado? Tem o caminho da verdade e da mentira. Cada um segue seu caminho. Se você analisar mesmo aquilo que nós temos como intuito passar nas músicas, é nada mais, nada menos do que um intuito para que as pessoas tenham um meio de vida um pouco melhor do que elas vivem hoje, tá ligado? Eu só queria que, quando o mano saísse da cadeia, se reintegrasse na sociedade de verdade, que tivesse saúde, tivesse educação, moradia, morou? Que tivesse saneamento básico, que tivesse segurança. Isso pro ex-detento e pros mano da favela, pros mano da periferia, enfim, pra todo mundo que é sofredor. No dia que tudo isso daí estiver acontecendo, com certeza a gente vai cantar outras coisas nas nossas músicas. Vai ter um pouco menos de sangue, com certeza. Nós só estamos aqui pra narrar aquilo que Deus manda. Aí vai ser missão cumprida. Só.